Brasil, sistema Torre Salvador em 1 no 8 decimal 9 cão. 1895, com a Torre Salvador para Azul 49, foi boa. Boa. Meu nome é Adolfo Nuna, chama-se contra Recife em 1 25 decimal 1 ao pé e 1 28 decimal 35. Azul 495, continua aproximação, agora de pista livre, ajuste altímetro 1097. Comer 17, continua aguardando pista livre 495. Continue descida para 2010, General 1017, autorizado final e LS 8110, reporte estabilizado no localizador. 208, boa tia. Azul 4958, traça de sal, pouso autorizado, 0, vento 090 grau 059. 7 autorizado, pouso para Azul 4958. Da Sanguna para o nível 340. Sabedia 340 para o possível solicita direto dele. Ao cruzar a 2010 Violeta, sou 4208. Após 2 Violeta, obrigado. Autorização a partir de agora, console novamente no 21 decimal 9. Por gentileza, faça a chamada. O azul 4958, sala 41, libera primeiro direito, chama o sala salvador no 21 decimal 9. Agora a primeira direita, 219, 4957 azul. 090. 093, autorizado, leve e cobre. 090 graus, 050. direita, solo 2, silêncio, mão 9. Ah, virar a direita, passarei 2, 2, 2, 2. Passa nível 180, chama agora o centro, Recife, sequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, boa viagem. Chama agora Recife, 1260, alterna 1288, voo 096, um bom dia. Recife, sai da Pouca, transito Aracaju, do João do Costa, chama 1-2-1-9. 7, decolador 57, chame controle 120, decimal 80. 208, tá, 3. Um capa. Agora o 3557, pode ir lá, né? 357, vou direto lá, né? É, lá, 357. 7, Baconiz 160, Senador Centro, Recife, frequência 126.90, Alterna 128.8, boa viagem. 260.28, bom dia. estacionamento com os portais. Sossego, bom dia. Sem notificação, apesar de chegar é bom. Sexta, 34 mil pés, seu time que nós é a noite de alto. Negativo, mas é chegado. escudo do controle. Serviço via para nível 050, chegada momento 1. Nível 050, estou tinto no 08. Decomando estudo 7, controle de nível 08. Vai dar o ar, certo? Em novembro. Em novembro, papel? Agora dá o meu chat, o chat veio para a ponte. Sim, já responde 0242, tá vendo? 0242, primeira vez. Regra de voo IFR cancelada 1024, matéria nível 1905. Azul 4234, decolagem 28, controle de uma onda 0.8. Cristo, passarinho 190, chama agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 122 decimal 8, boa viagem. Santo Salvador, bom dia, sou 4234, colado permanecendo na prova. Azul 4234, mantenha a frua até 4.000 pés, quando curva a esquerda, direto Jamo. 4.000 pés, após direto Jamo, 4234. Sete, após pelo desço para 2.000 pés, estou tendo na 08, forma no localizador. Após estado, deixa para 3.000 pés. Estou chegando pela 08, só no localizador. O 981, bom dia, sem notificação. Autorizado chegado a ponto, deixa para nível 060. Estou chegando pela 08, vigilante. Chegada azul 4.900. Passamento 775, então, azul 2775, deixa para nível 050. Azul 2775, deixa para nível 050. 0, controle de motor da 0.28. 0.8, boa. Salvador, bom dia, passageiro 2.23, passando do pé na sua escuta. Seu 2.23, contato a redação Colais, todavia, para o nível 1.60, saiu da ala com 1. E para o 1.60, arborudo, passageiro 2.23. Bom dia, a sua notificação, seu exato chegado é bom, desse inicialmente para o nível 070, hoje estou tendo para o 0.81. Mais dois, reduz a velocidade para 1.80+. Você completa a aproximação, chame agora a sua 1.18 decimal 95, 1.8. 2.95, cuidado, muito bom dia. descida. Como 092, desça para 2010 e forma no localizador. 755, autorizou o sinal IRS, João Montão, 28. 755, autorizado, por 0, 20, 090 graus, 081. Livre pouso no 0, senhor 28, voo no 75. Passo 753, reduz a velocidade para 250 nautas. Passo 2223, tem condições de cruzar nível 7 de 15 milhas? Negativo, mais de 15 milhas não. E a RMK da saída? Você vai poder confirmar? Cruzar nível 7 de 15 milhas. Presidente, vai subir para cruzar o nível 7 de 15 milhas. Então, mantenha 4 mil pés, isso até 25 milhas. Bom, então 4 mil até 25? Positivo. Legal, então vai manter 4 mil até 25, 4, 2, 3. Vou direto a árvore, passou 2, 3, mantenha 4 mil pés. Quando a árvore, vai manter 4 mil, passou 2, 3. Azul 4234, 4 nível 180. Chame agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45, boa viagem. 09, para a posição de 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 080 para nível 050, a nave AQ-72. Azul 2775, mantenha presente para o azul localizador, azul 2775. Mantenha presente para o azul localizador, azul 2775. Está vindo o Zona Norte, Zona 92. Zona 92, reduza para aproximação, chame agora por 118, decimal 95, com pouso. 118, grado, Zona 92. Zona 092, uma milha para a Interferra. Zona 092,